8, táxi via Alfa, reporte a Angola, táxi via Juliette. Alfa, sistema de táxi via Alfa, mantenha para a tua. Pioneiro no meia, corre. Cruzou o que foi Santana, está para o pouso no zero. Após a passagem do tráfego, autorizado alinhar e manter pista no zero, preparando-se para decolagem. Pioneiro no meia. Tango Romeo, reduza para 1809. Redução 180, Papa Tango Romeo. Solo, é o azul 2770. Prossiga. É só um pouquinho antes ainda, mas é só para... O senhor tem aí a nossa carga prevista para Porto Seguro? Porto Seguro, César da El. Confirme nível. Salvador Azul 2724, com 69 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Salvador para táxi. Azul 2724, táxi 307, saída do Pátio 3. Táxi 307, saída do Pátio 3, Azul 2724. Plano 642, ingresso da Sua Juliette, portão 9. Plano 642, Juliette, portão 9. O Azul 2770 é o sol. Azul 2770, solo sonda. 2770, prossiga. Reposta estabilizado, segue tráfego meia dúzia de milhas em sua frente. Já sentido o tráfego, teste para 2000, autorizado o ILS X-Way para 190, Papa Tango Romeo. O 3896, levando na foca para o táxi. 3896, táxi via Alfa, reporte antes do táxi Juliette. Alfa, táxi Juliette, está 3896. Azul 2724, táxi autorizado até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera chame todo 1895-10969. Táxi autorizado até o ponto de espera 90 via Índia, onde está a chegada do 2724. Táxi disponível, informe o chamado do pouso. Mantenha aproximação, aguarde pista no zero livre, ajuste 1096. Quando 096, mantendo a aproximação. Papão é fechado. Fox Charlie Charlie, no solo 03, confirme local de estacionamento. Charlie Charlie, libere à direita, estaciona a frequência livre. Pioneiro no meio, decolada 03, tome controle Salvador em 120, decima 8. 108, Pioneiro no meio, graças, bom dia. Papá Charlie Tango, tráfego avistado, ponto autorizado, pistola 0, vento 100 graus, no meio, nós. Livre pouso no 0, Papa Romeo, Papá Charlie Tango. Papa Tango Vitor, Charlie Hotel, torre. Confirme o táxi até o destino. Confirme já acionado. Autorizado, táxi, reporte na taxa e papá, Vitor Charlie Hotel. Terra Mozulândia Bravo, controle. Romeu Bravo Oscar, seguirá o Vitor Charlie Hotel, reporte na taxa e papá. Oi, o Papa Romeu, saiu da copa. Caso 2724, mantenha o ponto de espera. Salvador, Papa Romeo, Papa Tango, Romeo transfere no ILS da 10 estabilizado. Papa Romeo, Papa Tango, Romeo, bom dia. Ajuste 10 no meia, mantém aproximação, aguarda autorização de pouso, informa o tráfego número 1 a 1 milha da cabeceira 10. No sentido do tráfego, vai dando pista livre, o Papa Tango, Romeo. Papa Romeo, sai da copa. Vitor Charlie Hotel, autorizado o cruzamento da pista 7, reporte na taxiway Quebec. Papa Romeo, Charlie Alpha Fox. Charlie Alpha Fox, aguarde instruções. Cara, eu tô fora do solo porque aqui onde eu estou não consigo falar fora do solo. Mas eu tô via litoral 200 pés, pode ser? Fica aguardando? Charlie Alpha Fox, confirma intenções. Eu só prossegui para aí, para estar no litoral norte, praia do Fox. Sente Charlie Alpha Fox, ajuste no 06, vento para referência 090 graus, 14 nós, prossiga corredor forte, mantendo a disputa, aguardando transferência. Ah, tá escuto, permanece mais pra fora. Torre, autoriza a 17 para o Papa Tango Romeo? Afirma o Papa Tango Romeo, confirma e solicita o cancelamento do plano da presença. Afirma, já em condições visuais, está se ajustando com uma curva esquerda para a final da 17, o Papa Tango Romeo. Papa Tango Romeo, plano instrumento cancelado 06, repase pela direita, reporte final 17. Papa Tango Romeo. Então, Charlie Hotel, mantenha a presente posição, aguarde instruções para ingresso no ataque com Mike, devido ao indivíduo mantendo a Mike, sem escuta da torre. Papa Charlie Tango no solo 06, libera à esquerda e à direita, correção. Chame o controle solo, em 121 decimal 1, bom dia. Direita, 21, bom dia. A 22724 autorizada, alinhar e manter pista no zero. Mantenha a taxi papá com meu outra voz. Zero no meio, prossiga. 7 coordenadas por cento pra gente, após posição lida, voar, posição motiva e o pêndulo 10, solicitação para evitar condição de gelo na rota. Zero no meio, confirmando que eu voar após lida pro admotiva e interceptar o pêndulo 1-0. Afirmativo. Aguarde coordenação. O 2780 desça para 2000 pés, ajuste no 0 no meia, autorizado ele é 73, reporta estabilizado. Desça pés, reportará 2780. Alpha Fox está presente, transfere controle Salvador em 120 decimal 8. 1208, chamar Salvador, está local 0130, está mais nessa mesma, não será? Mantenha o transponder e transfere o controle. Pode transferir o cara no Papa Tango Romeo no solo 08, confirme o local de estacionamento. Vai para a Aeroport. Sim, se der passagem ao tráfego Romeo Bravo Oscar no Satinsha, que vai ingressar na pista após autorizado ingresso para parar e estacionar a frequência livre. Azul 2724, decolagem autorizada, pista no zero, vento 080 graus, ano 5 nós. Romeo Bravo Oscar, autorizado ingresso, pista no 7, reporte alinhado e pronto. Quatro informação, hotel, autorização. Voo 1184. Voo 1184, aguarde a copa, só está chegando no 09. 1-0-1-6, aguarda a copa, confirme só a saída prevista. Posição 2 autorizado, champanhe. O papá Charlie Tango mantém a posição agora, ok? Devido a talvez possa a viatura possa fazer o fórum da aeronave aqui, devido a estar fazendo obras no setor. Só um instante que eu vou correr na coisa. Rádio 10, chame controle Salvador em 120 decimal 8, bom voo. Estou certo, 08, grato. Afirmativo, pioneiro no meio, tem condições de voar, Dádio. Delta. Direto Delta. Afirmativo, Delta. Confirmando da presente direto de Delta. Afirmativo. Muito grato. Azul 2724, bom dia, contato radar, submantenha nível de voo 170, saiu da Conde. 170, saiu da Conde, 2724. Senhor, por gentileza, o senhor tem condições de curvar direita, efetuar o 180 na Lima e aguardar devido ao tráfego à sua esquerda? Autorizado, cabeceira 35, efetua 180 rapidinho e reposte novamente só para ingressar o aeronave na mic. Papá Charlie Tango, ingresso na Lima, mic na Quebec, 1895, para cuja mão. Aborte do colágeno. Vitor Charlie Hotel, ingresse grande pátio, reporte no pátio 3. Janeiro no meio, o centro reautorizou para Edmótiva para interceptar o Upsilon 10. Afirmativo, para Edmótiva tem que interceptar o Upsilon 10. Dato. Então, confirme o local de estacionamento? Sim, já efetuou o cruzamento, reporte na tela que o pop-up está livre. Hotel confirmando a parte 3, não é isso? Perfeito. E hotel Juliette Serra. Prossiga para o São Paulo. Confirme o horário. 2780, localizador visual. Média. Rádio 2780. Chama a torre Salvador Frequência 198 decimal 95. 295-780. Romeu Médica Bravo, ciente, autorizado o cruzamento entre Zona e Timbra, mas é referências visuais, informa o tráfego na aproximação final. Ajuste Salvador no 0 no meio, reporta visual para o local de pouso. Salvador, bom dia, o voo 1094, receba com segurança. Voo no 094, acionando a identificação, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no meio, direto do Una, mantendo high speed. 720, aguarda. 17, decola para o 0, curva esquerda, saída Puca, canal de fora Caju, controle no 208, transponda 5560. Autorizado 370, Recife, saída Puca, para Caju, controle no 208, transponda 5560. Eu vou com o 94. Portão 4, 5 controle, chega de novo. Romeo Bravo Oscar. Papa Romeo, Romeo Bravo Oscar. Tem condições de voar na saída árvore da presente? Tem, tem que calhar só, Romeo Bravo Oscar. Hotel Julia Serra, pronto pra Copa? Após da LDCT. Da LDCT, quando precisa para o destino, Romeu Bravo. Agora. Agora Romeu Charlie, Alfa Fox, Brasília. Direito, corredor Axé, controle 1208, 0125, Hotel Julia Serra. Passagem do tráfego autorizada em área e manter 1-0, chamei 3-1-1. Passagem do tráfego autorizada em área. Fazer um cheque e chamar novamente, por favor. Descent to flight level 050. Exato, Salvador, Aracaju 090, voo 177, decola pista 90, curva à esquerda, saída Conde, controle 1920, 18, transponder 5567. Transponder 5567. Quatro, tem ciência que o Aracaju é fechado até 1300? 1-2, 1-1. Livra direita, chama 1-2-1-1, azul 2780. Fiquei ciente, azul 2724. Boa transição elétrica. Quilo para o pátio 3, mais um dia eu sou um Alfa, pátio 3, azul 2, 7, 8, 9. Azul 2, 7, 2, 4, aguarde confirmação. Gente, grato. Azul 2770, mantém escudo de solo, só um instante para a corda. Como é que cabra a frequência livre? Alô. Decoladas 2-0, chame controle Salvador em 120.8, bom voo. 1208, obrigado, bom dia. Hotel Juliette Serra, autorizar o táxi, reporte na taxi ótica para o ingresso na pista. 1239, estimado, direto do Chino, Romeu Bravo. Controle Salvador, bom dia, janela 6311, perfil da lenda, está cruzando 1900. O Chanel 6311, contato radar, subir, mantenha 360, voo Leda. 360, direto Leda, 6311. Azul 2724, confirmando a informação, Aracaju está fechada até 1300. Tente, 1300 Azul, então, Azul 2724, obrigado. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, chama o Centro Recife, frequência 1260, alterna 1251. 260251, Romeu Bravo Oscar. 59. 0 no meio, autorizado a LS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 pés, feliz 16, gol 94. American 229, descent 3000 feet, runway 10106. American 229, descent 3000, 1016. Autorizado, Salvador, Brasília, 360, viou para o Zulu 17, decola a pista 190, turva direita, saída arbota, transição elefa, controle 120.8, transponder 5016, força aérea 2523. Estacionado. Chame para o acionamento 123, embaixo do autoridade. Bom dia, 6147, Marcelo Maciel, Marcelo Maciel. Chame 6140, Salvador Maciel, aguarde a corte, o ajuste de ativo que não dá na linha. Azul 2770, ponto da corte. Autorizado Salvador Porto Seguro via 2677 nível 1160. Decora pista 1-0, curva direita, saída da Coral. Controle 120.8, transponda 5572 ao 2770. Autorizado Golf 677 para Porto Seguro nível 60, decola da 1-0 com curva direita Coral. 1208 é o controle, 5572 é o transponder, o azul 2770. Bate o 3, chame pronto, eu não tiver esse número. Vou chamar quando pronto, obrigado. Chanel 6140, pronto, socorro. Fiscal, Fiscal. Hotel Juliette Serra, mantenha referências visuais, ajuste no 0 no 6, transfere controle Salvador em 120.8, bom voo. 120.8, Hotel Juliette Serra. 0 curva esquerda, saída Cuca, transbordo Aracaju. Controle 120.8, transponda 5003. Portão 8, chame pronto para o pushback, se não está correto. Está pronto, está pushback, se não está. Chanel 6140, copiou o salto. Então, é, chamada pronta quando o Chanel 6140 no portão 8. para Congonhas, 360, via altura do Lula 1-0, altura do Lula 1-6, decola pista 1-0, curva direita, da EU, Lira, Motiva, controle 1-2-0-8, transponder 5-5-7-5. Referências visuais, ajuste 1-0 no meio, informe o estimado do pouso. American 229, descend to 2000 and clear the ILS X-ray and report a stop to the localizer. 1-0-0 graus, 1-7 nós, pouso autorizado, pista 1-0. 1-0 no meio, livre pouso, 1-0, gol 4. Bravo, tem frequência livre para autocoordenação. T29, is established on localizer. Flyback T29, complete LS final, contact 27 of the tower, frequency 118.195. American T29, continue and 118.495. Alterna 133 decimal 25. Solo 294, no Solo 29, libere direita, chame controle Solo em 1-2-1-1. A direita, vai chamar Solo 2-1-1-1, obrigado. Solo Salvador, bom dia, 1-0-9-4, livrando a circunstância. 0094 PR Alfa Juliette da Juliette. Alfa Juliette, aportaremos antes da Juliette. Voo no 094. Okay, 229, clear to land, runway 10. Estamos com 3:20, alterna São Gonçalo. 57 a bordo, alterna Vitória, o azul 2770. Segue a aeronave da Gol, VNV Alpha, pode esperar dar 1-0, torre 1, o número decimal 95, que nega 1-0 no 5. Vai seguir com o número 2 o Gol, pode esperar dar 1-0, 18954, a gente está tentando dar 0-0. Agora o número 648, bom dia. Informação, hotel. Sim. Da Juliette, gol 1094. Tente aguardando, gol 1094. Juliette, vou passar a aeronave da Gol, a mesma irá parquear no 02, segue a mesma, vem de Alfa no ponto de esperadão no 0, torre 1, 1895. Vai dar passar a aeronave da Gol, azul 2770, após o processo como... 1094, Juliette, portão 02. Juliette, por 02, obrigado. Azul aí, obrigado também, bom voo. Autorizado de decolagem, pista no zero, vento 100 graus, 160 do final. Livre decolagem, pista 10, voo 1184. And report approaching Juliet. Pretty much report before Juliet. American 229, understand, stop before Juliet. Adoro, Chanel 62, 140, 140, no 08, puxa o funcionamento. 08 agora distante para início do pushback. Autorizado, a minha área bateu azul 2770, só no 0. Assistindo do táxi. Para o táxi, gol no mesmo. Chanel 1140, no portão 8, tiro para o táxi. Cuidado com o funcionamento, 140. 1-648 Maceió 350 Nota. Salvador Maceió 350 autorizado, via Amperu 17. Me joga pistão no zero, primeira curva esquerda, saída UCA, transição Caju. 120 decimal 8 controle, acione 5006 no 34. 350 Maceió autorizado, Rocha 317, saída UCA, transição na Caju, da cola da Cruzeiro. Salvador 120, com 6, 4, 8. Ela sempre assiste o estacionamento. Olá, 4, 8. Bom dia, contato radar, submarino, nível 370, sai da PUCA. 370, sai da PUCA, eu vou 1-1-2-4. American Line 229, maintain before taxi Juliet, and wait to enter April 1. American Line 229, scan 229, hold short of taxiway Juliet. Restrito nível de voo 350, voo direto Romeo Fox 08. Direto Romeo Fox 08, restrito 350, voo 184. Autorizado táxi. Na interseção para ingresso na pista, chame a Torre Salvador em 1-8-95, QNH 1-0-5. Segue via Índia e Alfa no ponto de paradão no 021, ou no 895, que é legal no 095. E Alfa no ponto de paradão no 095, controle Azul 2770. Azul 2770, contato radar e decolagem, submetendo a nível de voo no 60, vai direto para o voo no 60, direto para o Azul 2770. Leve 140, segue o táxi via Indy Alpha no ponto de paradão no 0, torre 1, 1895, QNH 1 no 0 no meio. Táxi, reporte para ingresso no pátio principal, Papatango, vindo Charlie Hotel. The 229 at the aircraft, respect to Juliet, to gate 11, update for the following from the Inferno. American 229, after the aviation aircraft passes, Juliet to gate 11. Autorizado decolagem, projeto, bom nome, amém. Voo no 184, chama o centro Recife, frequência 126.85, alternando 25.45. 2685, 2545, voo no 184, bom dia. 3, 9, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, Twice, ajuste de Salvador no 0 no 6, desça até 3.510. Alinhar e manter a partir do 0. Abrir a porta. 2XM140, bom dia, ponto 0 no 0. 2XM140, mantenha a posição. 2XM140. Bom dia, 2XM140. É 3198, aciona a identificação, desça para nível de voo 050, reduza para 250 nós, via chegada a mar. 050, então, meu tango, confirmando o vento agora é 100 graus com 139. Permanece pista 35. Tony Salvador, bom dia, gol no 621. Gol no 621, contato o radar, se mantém nível de voo 360, Valeta. 360, da Valeta, gol no 621. Papa Romeu, da Romeu Tango. Papa Tango, senhor, senhorita, vai mantendo a 35. Papa Romeu, da Romeu Tango, voa na proa do VR de Salvador, inicialmente, e desça para 3.500 pés. Salvador 3500, até a rodada. 3740, aciona a identificação, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 6 e a chegada a Mário. Azul 4207, aciona a identificação, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 6 e a chegada a Ponte. Chamou o controle? Boa, escala fica bravo, prossiga. Dois, cinco, dois, três, decolado aos 4-3, controlando 20.8. O 208, obrigado, bom trabalho. Linha de manter, captura no zero. Vem mantendo no zero, 140. Dando 1500 pés. Condor 23, bom dia, contato radar. Vem mantendo nível de voo 360 e sai da arma. Livre ascensão para o 360, Condor 23. Gente, eu vou botar um vídeo para o chão até o manter a ponto de espera aí. Tá que tem um pouco mais à frente para a gente ir. Zero, Então já está autorizado a alinhar e manter a cabeceira 90. Gol no 621, chama o centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 25-1-3325, obrigado, bom dia. Gol no 739, aciona a identificação, desça para nível de voo 050, via chegada Mari. 750, via chegada Mari, olha pro ar, tá? 739? Gol 739, negativo, mantém a perfil da chegada. Zero, decolador 47, controle no 20, decima 8, boa. 208, tá já, meu, contato. Bom, Transalvador, boa tarde, né, 6140, bom dia, aliás, passando 2500 na PUCA. Puxa, né, 6140, bom dia, contato na DAS, subiu, mantém nível de voo 350, via sair da PUCA. 350, pode ir pro Aracaju? Possível estilo de turbulência, autorizado decolagem, pista no zero, vento 090 graus, 149. 6140, obrigado. Desça para 2000 pés, autorizado ILS que foi reporte estabilizado. Tango Vita Chalecel, decorada 48, controle 120 decimal 8. 1208 vai chamar, Vita Chalecel. Controle, bom dia, Vita Chalecel, decolou, saída Conde, na sua escuta. Contato Tango Vita Chalecel, contato radar, subir, mantém nível de voo 090, saída Conde. 90 na Conde, Chalecel. Estamos atingindo 3500 para o destino, autoriza descer para 2500. Estava no Tango, inicialmente mantém a 3500, faz a guarda descida. Aguarda e mantém, tá bom. Fazer 4207 ciente por quantas milhas? Fazer 4207, preparação para o sequenciamento, curva direita para 235. Em caso de falha, 1-0 milhas nesta proa, regressa na proa de Duna. Chama o centro Recife, frequência 1-2-6 decimal 0, alterna 1-2-8 decimal 8. 1-2-6-0-2-8-8. Anamé 140, Centro Recife, Ozenó, autorizou a prova direta de Aracaju. Chama o mesmo na frequência na 2000.85, alterna 125.45 e coordena. Recife 268-0256145, bom dia. 2685-2545, bom dia, bom voo. 2695-2585. Controle Salvador, negativo o contato do Condor 23 com as frequências passadas anteriormente. Condor 23, frequência 1260, alterna 1288. E tenta em 1251, alterna 13325. 1251, 1225. Papapá, Oscar Vitor Delta, prossiga. Oscar Vitor Delta não copia o nível final, confirme. Sinal 390. Chama agora o Centro Recife na frequência 126.85. Alterna 125.45. Um 2685, secundária 12545. Considero estabilizado. 2740, sou Rio 9895. Do 4207, curva esquerda para 185, aguardando o último vetor. Hotel Juliette Serra, acione código 0161. Trode Salvador, 3740, Torre Salvador. 3740, continua a aproximação, reporta baixar e travado. 37. O 4207 completa a curva esquerda para 135 para o localizador, desce até 2000 pés, ajuste no 0 no 5. Boa 135 para o localizador. 3198, reduza para 1809, reporte estabilizado. Reduzindo para 3198, já no localizador. F39, reduza para 1909. 190, 739. Azul 2770, passa coral, serviço radar encerrado. Como controle em Léo, frequência 9201. 3198, estabilizou. Afirmativo. 3198, completa sinal, chama a torre 1895. 2295, 3198. Hotel Romeu Tango, desça para 1.000 pés, ajuste no 0 no 6, reporta visual com o campo. 1.000 pés, 1.0 no 6, reporta lá visual, Tango. Tá como número 3, senhores? Quem que chama? O Hotel Romeu Tango, tá como número 3 no sequenciamento? Hotel Romeu Tango, número 4, no sequenciamento, número 1 no capítulo 35. Muito grato. Salvador. Bom dia, tá 3198. Então, 3198, aguarda a pista livre, número 2. 39, desce até 3 mil pés, ajuste no 0 no 6, mantenha 180 de velocidade. Mantenha 800 de velocidade, mantenha a proa, mantenha a chegada. Mantenha a chegada. O 4207 tem condições de manter essa velocidade até externo? Afirmativo, mantenha. Pode ficar bravo, direto pro Asa, reporta a visão com o campo. Solo 157, libra pista, à direita, chama solo no 21, decimal 1, 5, acima de Elisa. Olha, solo 21. Tá visual com o campo, até Rondotango. Eu tava rodando, chama torre, frequência 198, decimal 95. 198, 95, tá. Salvador, bom dia, Papa Romeu, até Rondotango. Papa Romeu, até Romeu Tango, reporta vertical do farol de Itapuã. Vamos parar na vertical do farol de Itapuã, o Hotel Romeu Tango. Só me confirma, o posto pela 35 pode ser com uma base com curva esquerda aqui, só? Achei. Tá. Eu tenho 198, tráfego do sistema 012, pista no 0, vento 090 graus, 130. Alta já posto, pista 0, tá 309. Repassabilidade. 2000, repassabilidade, tá treinado. Eu tá na vertical do farol de Itapuã, até o Romeu Tango, vai efetuar um 360 pra perder altitude aqui, senhor? Aqui tá pra Romeu, até o Romeu Tango, 360 pela direita, evitando o tráfego da final da 110. 360 para a direita, até o Romeu Tango. O vento 090 graus 13 nós, tráfego avistado, autorizado posto, pista no 0. Posto. 40 Juliette, portão 3. Fortaleza, tá no gate 2. 2 é 9.